reflexo passarando 227, com o PLB de 29, 29, 3, 4 horas, alternando Salvador. Só não entendi o PLB. 29, senhorita. Gente, táxi autorizado até a entrada do pátio principal. Chame lá para prosseguir o táxi para ingresso no pátio principal. Eu para o principal, chamará 2227. RB5826 no solo 41, na direita 121, décimo 9. 219. Zero American 90, taxi runway 10. Solo RB5826. 526, prossiga via Alfa Mestre da Juliette. Alfa Mestre da Juliette, 526. American Lines 90, clear taxi via Apron 1, India and Alpha. On holding point, contact Tower 118, decimal 6. 4861 ready, India, Alpha and Apron, holding point, American 980. Solo Salvador, 3663, informação November 340, Guarulhos. 3.63, um minutinho, cópia. Ok. Para a entrada principal, 2227. Passaredo, está autorizado. Prosseguir o táxi até o ponto de espera, via Indy Alpha. Ponto de espera vai chamar a torre 186. Indy Alpha, tornou pronto, 186, 2227. Salvador, azul 9131, para o portão norte. Gente, aguarde, azul 9131. Salvador até 3304. Prossiga. Por gentileza, Celita 380 Brasília, podia coordenar e adiantar a saída? Adianta a saída, agora é leve. Agora vou pedir para o senhor aguardar um minutinho para a cópia, tá ok? Tá, confirma a saída? Arbor, após Arbor, é leve. Arbor, é leve, obrigado. Eu acho que tá, vai ter que fazer correção de pro devido a formações. Para a direita, possibilidade de viajar o Fox, o Zulu Victor 366? Sim. O TAR 3732 está curvando a direita devido a formações, pelo isso que o Val 366 se possível já direto. Está autorizado, tá? Victor 366 está autorizado, descendo para 25010, reporte estabilizado no NLS WISC. 2500, reporte estabilizado, TAR 3732. Nomeia, BHZ, TRIV, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da Euleda Bridge, após a decolagem, 5015 é o código, 120, décima 8 é o controle. 3330, autorizado, Guarulhos, nível 340, de cola da Euleda Bridge, Upper Zulu, nomeia até para botar o Zulu, direto TRIV, 5015, transponder, controle, 120, 3663, posição 3. Correto, chama para possível acionamento. Chama pronto, 3.6. O objeto 5826 está visual com a América taxiando? Com certeza. Assim que o mesmo passar, já prossegue via Juliette, portão 02. Juliette 02 após América. São 3304, pronto para cópia. É, Matheus. Autorizado Brasília, 380 via Perzulu no 7, Arbor LF a subida com a primeira curva à direita após a decolagem, 5033 é o código, 1208 é o controle. 2-0 estão conforme, 380, Arbor LF, 5033, controle 1208, cadê? 2-1, não pode ir. Bom dia. Oi. Salvador, por isso, 9131, não está autorizado, chama para início táxi. Autorizado, chama para táxi. Passarinho 2227 aos 45, controle 120, décima 8, bom voo. 08, boa. Salvador, Passaredo 2227. Passaredo 2227, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 260, sai da árvore. 260 na árvore. Maroga Barra, o Júnior. Tabatão, o Jet que vai aqui no nó atrás do conhecido e formar livre frequência para coordenação. American 980 cleared for line up and take off runway 10. The wind is 130 degrees, 12 knots, American 980. Line up and take off runway 10, American 980. Papá Romeu, acho que a Mike Romeu confirma a atitude que está mantendo. Gente, recebo 200 pés, o que é legal no 021. 021 para o táxi. Seu B74, autonomia de 3 horas e alternando uma CO. Táxi é pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Táxi de Apátio. De alta, pode pôr um sistema de investimento de água. Sim, estou com 500 pés, 1021 secado e 610 pés no radiotinho. Perfeito. Tela 3732, chame torre, 118 décima meia. 18 meia, pessoal. Pastor Conde está mantendo 080. Pastor 32, acione identificação. Identificou 32. American 980, airborne at 48, Coronel Salvador Departure 120.80. Have a nice trip, sir. Coral, mantendo o nível de voo 080, quando possível, informe seu estimado para Coral e estimado de, do NDB de Ilhéus. Turismo direto de Ilhéus, passou? Departure, bom dia, American 980, 2000 América 980, laser contact no Departure, cabeça leva 390, Puka Departure. Pouso autorizado na 10, está 3032. Pastor 32, vou ir direto Coral. Direto Coral 32. Coral 1233 e Léo 0256. 32. Pastor 32, 1233, 1256, copiado. Galeão, 360, via Pêsdulo 10. Léo Leda Bridge, a subida, primeira curva direita após a decolagem. Código transponder, 5031, controle no 208. Tio Senhorito, 1605, autorizado Rio de Janeiro, Galeão, decola Capixeira 10, primeira curva direita. Da saída da El, após da El Volê, da Boa Isleira, Boa Bridge, prossegue a Pêsdulo 10, nível 360, 5031, código transporte, frequência do controle de Salvador 1208, Gol 605, 25. Correto, chama para posicionar. Estará pronto, 605. Fala, Gol 923, pushback, posição 612. No 923, autorizado, chama para início de táxi. Autorizado, chama para o táxi, agora no 923. Salvador, muito bom dia, azul, 9131, ponto de espera da 1-0, visual com aeronave na final. Sente o azul 9131 após a passagem do Airbus na curta final, alinha e mantém cabeceira 1-0. Sente após a passagem do Airbus ali e mantém 1-0, azul 9131. Olha o visual do campo, acho que é mais que rota. Então 3732, solo 52, libera a direita na Delta, 121, decimal 9, solo. 219, 3732. Solo, bom dia, então 3732, livrou na Delta. 3732, prossiga via Alfa, mandei posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, então 3732. 0288, obrigado, bom dia. Bom dia. 0 contact Recife Center 126 decimal 85 if unable 125 decimal 45. Solo 3663, pushback acionamento na 03. Azul 9131 no decola 54. Controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. Agora 8, vai lá. Controle, bom dia, azul 9131. Azul 9131, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. 370, PUCA 9131. Para o táxi, 73 a bordo, 3:32, alternado Galeão. Pediu KV. 173. 173, táxi autorizado, pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186, vamos no 923. Senhorita, 3663, após o tráfego que passam a agora, está autorizado o chefe de treinamento, coordenação. A Afirmativo, após o Gol passar a retaguarda, o senhor inicia, tá ok? Ok, muito obrigado, 3663. Papel. Corrigindo, com o Gol taxiando? Afirmativo. Após o mesmo, prossegue portão 08. Autorizado 08 após a passagem do Gol, tá? 3732. Reporta final de 2 milhas, Oscar Mike Romeu. Autorizado o final da 197 para reportar 2 milhas, está ajustado 1021 no Oscar Mike Romeu. Para a vitória da Confir, continuamos para a cópia quando disponível? Trip 5221, está autorizado conquista, nível de voo 200, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. Arbor Elefa é a subida, primeira curva à direita após a decolagem. 5037 é o código transponder, 120 decimal 8 é o controle. Número 200, um repetitivo para a vitória da conquista, decola da pista 1-0 com curva à direita, procedendo a subida árvore, transição elefa, aciona 5037, controle 120, decimal 8, ao 5221. Correto, chama para puxa acionar. Ele para puxa. Oi, Oscar Mike Romeu, sinal 2 milhas, baixado e checado. Sítio, Papa Romeu, Oscar Mike Romeu, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 140 graus, com 1 no 3 nós. Autorizado, Romeu. Após a gente do táxi do colega, o Bravo, o da saída do 3, pode iniciar, o 3304? Firme. Após a gente do táxi do colega que tá saindo no 3, aí podemos iniciar? Afirmativo. Obrigado. 140 graus, 1-3 nós. Livre de colagem pista 10, 1-9-2-3. Entre o Leco Fox irá manter condições visuais, ingressar no corredor Caixa Pregos, aguardando o favor direto do Paulo Afonso. Leco Fox. De 5.500 pés. De Matheus. Papa Romeu, Oscar Mike Romeu no solo ao 59, qual pátio? 4. Sente o livre táxi até o pátio 4, bom dia, Oscar Mike Romeu. Obrigado. Decolagem, Gol 923. Sente o Gol 923. Azul 9131, chame o centro Recife, 12685, alternativa 25, decimal 45. Centro Recife, 12685, alternando no 2545. Obrigado, bom dia. Azul 9131. Não consegui compreender o POB, tá muito baixinho a transmissão. Melhorou agora, 133 a bordo, 3:50, altera no Galeão. Agora melhorou, táxi de Alfa, ponto de espera, chame torre 186, feliz dia dos pais. Valeu, Indy Alfa, ponto de espera 286, obrigado senhorita, senhorita é muito gentil. Quase pai. Foi pro foco aquela, né? Salvador, gol 605, gate 5, pushback, acionamento. 605 autorizado, senhor Freniche Táxi. E pushback, acionamento, patrão Táxi, 4090, gol 605. 3304, puxa, aciona no 4, chama Freniche Táxi. Eu falei para o Táxi, pista 10, tá? 3304. Ponto de espera pronto, 1-0-3-6-6-3, bom dia. Dan 3663, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 1-2-9. Alinha e decola, pista 1-0-3-6-6-3. O Tan 3663, para informação, foi paga uma restrição pelo controle de Salvador. Está restrito ao nível 060 até 20 milhas de Salvador. É, restrito então 060 até 20 milhas afastado de Salvador. O Tan 3663. Correto. Tan 3304 na minha escuta? Diga, Tan 3304. Do corte no Pat 4, Mike é pro Delta. 060 por 20 milhas, ok? 060 por 20 milhas, tá? 3304, aqui. Tem ótimo. 1605 na minha escuta. A mesma informação, devido à orientação do controle Salvador, o senhor está restrito ao nível 060 por 20 milhas. 060 na Dael por 20 milhas, então 1605. Salvador, muito bom dia, já não é a 63 ou não? É 63 ou não, na chegada Ponce, a sua identificação desça para 4 mil pés, o ajuste é 1021. Para 4 mil pés com 1021, 63 ou não. O Lueco Fox iria manter o 075 até Paulo Afonso? Já 1,18,6, obrigado, 73. Eu tenho 3-5 aprovado, o senhor aceita ou aguarda a recoordenação? Autorizado Recife, 350 via Peruísque 58, por Caracaju a subida, curva esquerda após a decolagem, 5030 é o código, 120.8 é o controle. Informação de tráfego, é um tráfego 11 horas a 14 milhas, mantendo 080, é um TAR 20. É, assente, 3063. Gustavo, pedindo solicitação de reboque para o gate, para o pátio. Ixi, não entendi. Tá no pátio 3, que tá solicitando reboque para onde? Posição número 4. Ciente, está autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. Fala Salvador, bom meia 05. Estamos pronto para o ataque. Temos 171 a bordo, 320 autonomia, alternando Campinas. Taque, pátio Índio Arial. Ponto de espera, chame torre 186. Livre taque, está ponto 0, capiteiro 10, via pátio Índio Arial, ponto 0, 862, retorno, com meia 05. Fala Salvador, bom dia, 3859, 590. 3859, está pronto para a cópia Curitiba? Afirmativo. Está autorizado o plano para Curitiba, nível de voo é o 360, via Pezulo 21, arco LF a subida, primeira curva direita após a decolagem, 5035 é o código, 120.8 é o controle. Arbor Elefa, Arbor Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo e após Elefa, Eco Lima Eco Fox Alfa. 3259, Curitiba 360, Pezulo 21, Arbor Elefa, curva direita após decolagem, campo de 5035, controle 1208, 3259. Correto, chama para pushback acionamento. Meia 3, eu não reporte, voando pelo. Eu varia assim que consigo pelo. Feito mais 15 minutos, 15 minutos eu tô voando. Salvador, Bandido, Gomes 05, Taxi Bravo, Matar, Capitão Amazon. Voo 605, bom dia, autorizado a alinhar e manter, Capitão Amazon. Alinha, Matar, Amazon, Gomes 05. Decola 08, controle agora 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, Felicia dos Pais, muito obrigado, senhor. Salvador, departure control, good morning, 3305, out of 1900, up to 6000, Arbor departure. 3304, with a contact climb 3254060, Arbor departure. Yeah, we'll maintain 6000, thank you. 3304, traffic 12 o'clock, 6 mile, maintain 57080, Charlie 208. Roger that, thank you. De Quebec, é isso? Novembro, chame na frequência do solo, 121, decimal 9 para a cópia. Quem está achando a minha 319? Salve, Salvador, bom dia, web 6728.